parceiro Anderson. O melhor tá aqui. A prefeitura, bora pra cima, garoto. Cidade de mudão, o ideal tá sacudindo. A luta matar. O mundo tá ligado, o dragão da Vila Show. O ideal é consagrador. Ideal. Tá agitando geral, tá levantando as calças. Atenção, Rubens. Essa galera para. Libera o 10. Revolução Búfalo do Marajó. Revolução Búfalo do Marajó. Búfalo, a revolução, revolução. E aí, Lourinho, GDG, tá por aqui. Um grande abraço pra você, garoto. Bora, Romário, lá no meio, vai. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, tecno, do meu Pará. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, tecno, do meu Pará. Vem, vem, vem pra balançar. Que a festa é nossa e não pode parar. Vem pra balançar. No embalo desse som da nova onda do Pará. Libera a energia que o planeta vai girar. Que a festa é nossa e não pode parar. Que fala, é esse Marquinhos que fala! Búfalo do Mar. A revolução. Meu amigo Rafael, um abraço pra você, garoto. A gente anuncia. Uai! Não tem qualidade digital, é um show nesse lugar. Onde ele toca, faz sucesso, é só ouvir pra comprovar. Sente só o nosso som, e com a gente anuncia. Sente só o nosso som, e com a gente anuncia. Sente só o nosso. Só pra galera lembrar, na época de fã-clube, na época de fã-clube. A gente anuncia. É, Terecinho! A revolução. Eita menina danada, e pra dançar no brega. Eita menina danada, pra dançar no brega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Agutinho, Agutinho. Eita menina danada. Meu amigo Jackson Varias, seu amigo de menor. Pra dançar no brega. Mexe, remexe, rebola. DT de Marituba. Mexe, remexe, bora, garoto. Vê como se esfrega. Tum! DJ Tom. Mexe, remexe, balança até demais. Rebola esse bumbum, mais, mais. Mexe, remexe, balança até demais. Rebola esse bumbum, mais, mais. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Eita menina danada pra dançar no brega. Eita menina danada pra dançar no brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. E mexe, remexe, bora dançar, Sérgio Marquete. Bora dançar. A revolução. Aqui pelo Caribe Show e a gente detonando o tom. Te liga. Sinta essa batida na viagem do Pará. Libera a energia na vontade de dançar. O corpo se estremece, uma odisseia de calor. Dançando, abrindo espaço no universo. E aí, Renatinho, de Marituba. E também os arrepiados. São Paulo aqui. Um abraço pra vocês. Libera aí. Minha família! Família Eco, isso aqui! Bora, bora! Bora, Tom! Búfalo do Marajó, a revolução. E aí, Virginia? Como é que tá o pitch? Tá maneiro? Fala, maninho! Eu e você, você e eu! Sempre ligado em você! Segura! Sempre acelera o coração, só de pensar no nosso amor. Dá-lhe, Tom! Me beije como eu sempre quis. DJ Tom! E aí, Antônio, e a Rosa, e o Camo! A Nini está aqui também com a gente! Dá-lhe o Wesley! Wesley, é do Rubi! Wesley, é do Rubi! Na época, filho! É do Rubi! Wesley, é do Rubi! Ele é o copiloto da nave! Búfalo do Marajó. Ele agora é da revolução. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Dom Máximo. Daniel Gírio da mídia, presidente da família sem noção de Coraci. É pole, pole no compasso da menina. Venha ver que ela te ensina como é pra rebolar. E acho marcante. Pega, ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. E tá gravando o CD aí, só de marcante. Venha ver que ela te ensina como é pra rebolar. O som do brega, ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. Rebola, deixa eu tomar uma aí, tu vai ver só. Rebolando, bora ler. Vai voar tudo que é botão aqui. E reboladeira, rebole lá na ladeira. Rebolando, bora ler. Dá pra parede rebolar. E agora estou tão só. E agora estou tão só. Curtir aqui no meu animal. Sei que você me amou, mas eu não entendi mais nada. Foi embora e me deixou. Pode abraçar aí os Sem Limites também, estão na área. Um abraço. Me deixou apaixonada. A revolução. Você me conquistou. E o quarteto Hi-Fi de Coraci, a galera aí. Que tem um búfalo na veia! E agora estou tão só. Tá maneiro! Me diz aonde tu estás. Bora, orelha! Você me acha. E agora, e agora, e agora? E agora estou tão só. Me diz aonde tu estás. Só com você me acho. Yeah. Libera! O que é legal, o que é bacana é que é tudo na mesma época e a gente vai lembrando aqui no meu, no seu, no nosso Búfalo do Marajó, a revolução. A revolução. Não aceito que tudo acabe assim. Grita, filha, grita. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Vai. Eu não vou te deixar nem te perder. Meu parceiro Kaique, um grande abraço pra você, garoto. Eu não sei viver, nada vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for, meu bem, sem meus beijos eu sofro demais. Olha as marcantes aí, ó. Eu nunca imaginei que alguém me amasse tanto. E aí, Sargento Rubens? Você. Como é que tá por aí, papai? O Sasaki tá no apoio. Bruno Lima Gravações. Na época eu mudei só pra te fazer feliz. Espaço. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu não vou te deixar nem te Evolução. Búfalo do Marajó! A revolução! Você. Sou mais marcante daquele tempo! Mas eu não vou deixar ninguém se envolver. E ela sabe! Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. E aí, Larissa? Não deu em nada. Não deu em nada. Em nada. Só prejudicar a relação do nosso amor, mas foi em vão. Porque eu te amo. Te amo. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu. Família lá de Coraci, isso aqui! Um abraço pra vocês! Amor, mas foi em vão. Meu amigo! Eu te amo! Heitor! Olha o do doce, do doce, do doce, do doce! DJ Tom! DJ Tom Máximo! Aqui! A revolução! Aqui no Caribe Show! Eu preciso te dizer que esse amor que eu sinto por você dói demais, demais. Quero apenas uma atenção, por favor não brinque assim com o meu coração. Oh não, por favor entenda que eu sou louca por você. Seus deslizes eu perdoo, mas me faz sofrer. Vamos dançar! Não maltrate alguém que só te quer tão bem assim. Mas um dia isso acabará. Meu amor terá o Búfalo do Marajó. Te amar assim pode amar. Búfalo do Marajó. Confundo com seus beijos. DJ Tom Máximo, o homem do alô. Alô! Te amar assim pode amar. Eu sinto falta de carinho. Será que você está sozinho? DJ Tom Máximo. Mente, não tem coragem de falar. Ficar nessa dúvida. Aí, DJ Tom! Solta, solta! Caribe, show, caribe, show, caribe, show, caribe, show, caribe, show! A revolução. É no Caribe, é no Caribe, é no Caribe, é no Caribe, é no Caribe. Banda, você deseja. De longe. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Isso aqui curtido só na manha. Revolução, e aí, Cabo David? Do 52 mil. Lá da Marambá, está por aqui. Um abraço. E toca de jeito. Bora virar mais uma, mais uma, mais uma. Revolução. Ele fala, ele vai te envolver. É turbinado que detona, faz o povo estremecer. A revolução. Dali, Caribe, show! DJ Tom. Vem pra festa do Búfalo. Chega pra curtir, chega pra dançar. Com mini rubia, nave mirim do Pará. Chega pra curtir, chega pra dançar. Com mini rubia, nave mirim do Pará. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o mini rubi, o som que te conquistou. O melhor som, outro motivo do Pará. Tocando seu coração, fazendo você dançar. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o mini rubi, o som que te conquistou. O melhor som, outro motivo do Pará. Tocando seu coração, fazendo você dançar. Mini rubi, a nave Vimirim. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, Ala Vimirim. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, Ala Vimirim. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, Ala Vimirim. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. The best music with the top DJ, DJ Tom Massimo. Hey! If I needed you close to me for just another day, every reason that I don't for you to run away, is there nothing that I can do to make you change your ways? Balneário deles, eu é que arrasta a multidão. Vai! É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. E aí? Quem toma isso toda semana é diversão. Balneário deles, eu é que arrasta a multidão. É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. Ok, let's do it. Vai gemer ou não vai? Vai! Olha aí também, Vivi! E o Rodrigo Lima! E o Rodolfo Lima também! Alô, Frangina! Quando chego na festa, quero me divertir com essa parede que agita por aqui. O Pará já consagrou o grave sonho de arrasar, DJando esse cabim, detonando sem parar. Então dê uma giradinha. Então dê uma giradinha. Então dê uma giradinha. E aí, Daniel, Círio da mídia! Alô, Maxi Miller! Gil Carlos e a família Sinução aí da Revolução! Um abraço! E aí, Maico! Aí da família Pop 10 da Revolução! Olha o baixinho, olha o baixinho, olha o baixinho! Vai, vai! Eu vou dançar com o Dafisson! Eu vou dançar com o Dafisson! Eu vou dançar com o meu animal! Dança no animal! Dança no animal! Dança no animal! Dança no animal! Dança! Esse som vai detonar. Eu vou curtir com a equipe. Um abraço aí, o cambista! Que não perde uma na carroça! E a galera, isso aqui na festa particular, só na mana, né? É! Vem pro caixa som. Vem, Sasaki! Vai te encantar. É só sucesso pra você se apaixonar. Vem com a equipe automotiva, 100% do. E é sucesso pra dança, sucesso pra dança demais. Ativa soluções e Ronde Dias, a nova geração da tecnologia. Vai virando explosivo. Búfalo, a revolução. Meninas, quando chegam, botam logo pra quebrar. São mais sete mulheres que acabam de chegar. Sacudido de montão, agitando a multidão. A casa das sete mulheres é agita a confissão. Essas mulheres podem crer, são as gatas do penaço pra rapaz enlouquecer. Na casa das sete mulheres você vai querer entrar. Se liga, manda um pro que o bicho vai pegar. Que o bicho vai pegar. Regiane, Pena, Geisa, Camila, Malandrona, Diane, Deisa. Regiane, Pena, Geisa, Camila, DJ Julinho, Pichibu e a primeira dama, Bruna. Por aqui, um abraço pra você! Dudu! Manda Maria Eugênia, e aí? Búfalo do Marajó. Um show de tecnologia digital. Com um mega cenário em três dimensões que vai fazer a sua festa um verdadeiro espetáculo. Você vai se surpreender com o show do Búfalo. Búfalo do Marajó. Revolução. Aqui pelo Caribe Show e a gente vai fazendo bem gostoso, bem legal, nesse tempo aqui, ó. Tocar diferente, né? Um pouquinho, né? Seu grande Messias e o Carlão do Cambiça lá de Guaraci. Já já tem muita chamarquete. Já já tem o quarteto aqui do animal. Quando eu vou dançar, saio a procurar. Cadê o maestro? O melhor agito para curtir. Vou me divertir onde só tem fera. Eu vou lá pro som da galera. E o F10 só vejo ele bebendo, meu irmão. Doido. Pelo povo. É pra dar certinho, né? Se você não sabe, na carroça tem um. Ele é o príncipe. Nem gosta de tomar uma gelada. Esse é o som, príncipe negro. O som da galera me faz dançar. Com os DJs. E o concorrente, mano. Já tem um concorrente já. Fábio F10. Príncipe negro. Pra quem não se garante. Dele não tem ressaca, meu irmão. Só pra te ter uma ideia. Tecno Show e ponto final. DJ Anderson, lá da Casa da Seressa também. DJ Jonathan Pressão e o Bigode Pop 10, Dudu. Alô, Rodrigo. Da Circuite também, a Manu. Alô, Fernanda, Thalita. Todo mundo aqui, ó. Alô. Oi. Aí, né? Alô? Pelo povão. Se você não sabe, eu vou passar. Ele é o príncipe do Pará. Esse é o som. Deixa eu ver aqui o som. I went over and asked her what's her name. She replied, my name is Mar- Santo Antônio. I want to drum Margarita. I want to drum Margarita. I want to drum Margarita. I want to drum Margarita. I want to drum Margarita. Margarita. Margarita. Margarita. Margarita. Margarita. Margarita. Margarita.

mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é. Meu amigo Júlio, alucinado! Isso aqui! E aí, Júlio? Esse é o falso. Ele tá na dose? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que esse amor falso. E parabéns pra você. Búfalo do Marajó. A revolução. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Você de lá e eu de cá, olhando mesmo o céu. E aí? Lúcio Zaki! Ó! Assisto o tempo passar. Bia Garragina, né? Tempo me dispersar. Pai Dego demais! Olhando o celular. Neta matada, é aquele jeito! Metade do meu coração só quer. Meu amigo Lurine aí, da nave do Sul, Rubi, tá na área! Hoje aqui na Revolução! Você não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo. Em mim só existe você. Nessas horas, meu sorriso é passageiro. É aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro. Pra eu me sentir inteiro, só preciso de você. Só numa rocha, né? Só numa rocha, Tom! Numa rocha daquele jeito! Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. Que diz que o bom da vida é ser solteiro. Aí é pra Devil, viu, Rubilota? Olha a galera pegando a patroa. Principalmente aquele cara que tá queimado na firma. É, mano. Com beijos que não tem. Aí ele leva ela pro salão. Aí lembrou de mim, não teve. Aí não tem jeito, né? Aí ele paga um balde pra ver se limpa a parada. Aí, meu irmão. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Baturi! Uma gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Da 007. Bora rochar. Bora. Bora rochar. Bora rochar. Vai rochando. Vai rochando. Vai rochando. A revolução. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Motoro Diego! Ela tá por ali! Motoro oficial aí! Do meu parceiro DJ Fábio! Para poder ficar contigo. A revolução. Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Bora, orelha! Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei, sua ingrata? Manda 007. Caribe Show! Revolução! E seguidores chegando! Do máximo! Toque faz a galera dançar desse jeito! Exagerando, sim. Sou mais você que. Uhul! Sobrevivo. Régua do som, né? De alguns abraços que me deu. O que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda. Minha cabeça. Predico saudade. Loucura. Ei, meu sargento! Tortura. Predico você! Se dane a minha por... Sinal limpo, som legal! E você não vi. Eu só queria ter você por perto. Revolução. Mas você sumiu. É tipo um vício que não tem. Daqui a pouquinho tem o Wesley. Fábio! Daqui a pouquinho tem Rafael! Tem Darlan! Esse sorriso. E aí, Anderson? Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. DJ Tom. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amore. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. DJ Tom. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Meu amigo Marquinho, beijo, boy. Pra Super Rottweil, onde ele tá? Revolução. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecidos. Daqui a pouquinho tem muita pressão com os meninos aí, ouviu? Quando isso, tô máximo na mão. Certo, na moral. Eles nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Maluca, cadê você, maluca? Cadê você? Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. E aí, batata? Bicho tá só na mão, olhando pro lado e pro outro. Onde irei, você não vai? Onde eu chego? Meu parceiro DJ Sassá, lá do Passat Moral, de Castanhal. E por sinal, ouviu, Jeguinho? O DJ Sassá lá do Passat Moral. Toda semana eles gravam vinheta na voz do Tom. Atenção, garçom Romário, traz cerveja. Traz cerveja não, traz aí 5 pacotes aqui pro DJ Fábio. Você não sofre mais. Bora, Clígia! Deixei tudo pra trás. Búfalo do Marajó, a revolução. Descobrir sensações. Anderson! Vem embora! Rádio Clube! Teu coração palpitar de emoção. Meu irmão, eu trouxe todo mundo da carroça! Um dia o sonho acabar. Até meu sangue! Quer conquistar, ser o melhor de tudo. Vem, Anderson! Tudo meu samba, olha a vinheta, olha a vinheta. Uhul. Danielzinho aí da Bija, o comandante aí da família, sem noção de Coraci. Ele bate no peito e diz que é búfalo. Revolução. Sem olhar pra trás e levo os sentimentos que te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o popsom e ouvindo fruto sensual. Só digo vai. E segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando. Um abraço aí, equipe Pro Álcool e Peso. Da Revolução aí. Pop som. Pra cima do quarteto Raifa. Pop som, pop som, pop som, pop som, pop som. Tudo sensual. Te cantar na canção. Aí, então, abraço, mano de garim, meu grande parceiro. Renan Céu aqui com a gente. E também o grande Divan, Vivi. Aí, Juninho da Yamada, um abraço pra você, hein? Alô, Anderson! Como é que tá essa clube aí, Anderson? Simbora, essa clube da Amazônia! Seu coração palpitar de emoção. E se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Ser o melhor de tudo que vivi. Alô, vaca! Que dá pra brincar aí, dá pra brincar! E se algum dia um sonho acabar, dom, eu te prometo dom, te dom, reconquistar dom, dom, dom, dom, dom, dom. Eu vou pedir pro não dá não! Todas as canções que não tá risco hoje! Vai! E a equipe bate forte lá do Tenoné! Alô, Baturão, Rô! Josi, do meu DJ! Júlio do Parque dos Igarapés! Só digo vai! E segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som. É o Ares Call, é? Sensual, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som. Aí, DJ Tom! Solta som! Solta o som mais marcante, Tom Máximo! Búfalo do Marajó, a revolução. Pegar gatilho e dançar na moral, porque ela quer, ela quer, ela quer. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E a Brenda Tati, Tati Zani, Zani também. A Love e a Manu, a Love. O meu jeito de amar. Ela quer mudar. Isso que eu vou lutar pra te reconquistar. É só uma fase, vai! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Dom, dom, dom, dom, dom, dom. Máximo. Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino, mas eu sei que um dia vais viver junto a mim. Revolução. Palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. E aniversário da gatíssima Dani Meirelles. Ela que está no berço hoje. Parabéns, eu vi o Dani. Procuro, mas não estás aí. Oi. Com saudade escrevi todas estas palavras. O que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta. Não vou suportar. Imagina como te quero, quero estar. Bora, Júlio doido! Jura, jura, jura que não vais me esquecer. Jura, pois eu amo você. Jura, hoje não vai? Jura, eu sempre vou te amar. Jura, eu nunca vou te deixar. Jura, mas eu sempre vou te amar. Juninho gosta. Agora que eu descobri que o amor que sinto por ti é muito superior. Porque ainda tem muita coisa pra tocar ainda. Estava enganado. De longe, nota 10, nota 1000. Bocados da nave do sol. Estou angustiado de vê-la a meu lado. Junto com os empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção. Meu parceiro Dark Bob da família Eco. A nossa relação me dói a consciência. Aí, Renan. Aniversário também aí da Mila! Parabéns, Mila! Aniversário dela ali pelo camarote! Um abraço pra você! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. E olha, tá gravando aí. Eu acho que ela está. Tá gravando o CD do Tom Máximo. Daqui a pouquinho tem CD pra galera aí, ouviu? Chegou meu gerente. Quando ninguém fala de amor, já já ela vai se amarrar. É um cara simples. Ela com certeza vai se ligar. E já tem o CD já comprado aí pelo Juninho e Amada. Separa aí, ouviu? Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. Bora brincar um pouquinho? Eu gosto de brega funky e lambada. Brincar, já é? A maior qualidade em CD ao vivo no estado do Pará é com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.